Entrevista com Marina Stolf. Poetisa, contista, cronista e romancista nascida em Campinas, SP. Mas criada como viajante, Marina já conheceu diversos estados, tendo a oportunidade de morar em Minas Gerais e Pernambuco, onde reside no momento. Participou de 5 antologias poéticas desde o ano de 2021, é responsável pelo perfil criativo para Ver e Ler e, atualmente, trabalha de forma independente, explorando e inventando mundos em poesia e ficção, contando com diversos e-books e uma fantasia disponível em livro físico. O que são as palavras para você? A substância primária da poesia, do enredo e do significado. As palavras são essenciais ao escritor e acredito que é na escolha delas que desenvolvemos um bom diálogo com o leitor. Escreve todos os dias? Sim e não. Escrevo, mas não de forma sistemática. Todos os dias, escrevo pelo menos um poema e um roteiro de vídeo, texto para revista ou meu blog. No entanto, não sigo uma rotina de escrita pautada em meta de caracteres ou palavras, exceto quando tenho um prazo muito importante a cumprir. Em geral, é tudo muito fluido e prefiro manter assim. Sobre o que você mais gosta de escrever? Pessoas e sentimentos. Sou apaixonada por histórias exatamente pelas nuances de sentimentos e diversidade de personagens. Trago isso nos meus contos, em introspecção, e até mesmo em meus poemas, pois gosto de formar cenários com eles, uma cena com detalhes possíveis de se imaginar. Você escreve pelo computador ou à mão? Computador ou celular? A tecnologia otimizou absurdamente meu trabalho. Não sei quem eu seria sem o Word, o Google Docs, o Drive e o Notas, Google Keep. Escrever notas em uma fila, no transporte ou durante um café é meu equivalente aos momentos de Clarice Lispector escrevendo no guardanapo e fico feliz das coisas serem diferentes hoje em dia, porque eu facilmente perco papéis avulsos na minha carteira ou nos bolsos. Quando foi que você olhou para si mesmo e disse: "É isso mesmo que quero fazer, serei escritor"? Tive muitos momentos assim, e ainda tenho. Quando criança, ao escrever as histórias mais livres, um pouquinho mais velha, quando eu e uma grande amiga nos juntamos para escrever e apresentar tirinhas para as crianças mais novas. Nas tardes após sessões de estudos acompanhada apenas de playlists e viagens dentro da minha cabeça. Todas as vezes que finalizo um texto, falo com o leitor. Ouço uma crítica positiva. Quem te inspira? O que te inspira? Onde você busca criatividade? Toda gente, tudo e em todo lugar. O que preenche o meu espírito, os meus valores, as pessoas que eu amo são inspirações e lugares seguros, de fácil acesso. Mas também pode-se aprender muito com o que não acredita, não gosta ou é indiferente, com a raiva que pode sentir de determinadas coisas. Por isso, tento ler e escutar de tudo, analisar pacientemente o que vejo, ouço e sinto. É um processo terapêutico. Como você vê a sua carreira na escrita daqui a 5 anos? É mais um plano de vida do que um plano de carreira. Estou alinhando a segunda parte. Listei as obras que quero publicar em determinado tempo, mas a ordem de prioridade sempre muda à medida que eu mudo. Assim é a vida. Mas, de fato, quero daqui a 5 anos ser uma referência de alguém que mereceu viver disso e sustentar a escrita com ela mesma, viajando para me inspirar, diversificar e aprofundar textos. Como você gostaria de ser visto pelos seus leitores? Essa é fácil. Como um refúgio, alguém que lhes entenda e estenda a mão. Quero ser, mesmo que atinja o auge da fama, acessível. Quero que enxerguem a verdade nos meus olhos e quero poder ser verdadeira. Desejo que gostem e se envolvam com minhas histórias e personagens tanto quanto eu. Só isso. Qual o seu maior medo no ramo da literatura? Que a gente se perca no caminho e deixe de valorizar as pessoas e sim determinadas receitas prontas de gêneros literários e histórias, que a cultura e a diversidade acabem se perdendo. Deixe aqui algum pensamento. O quão ambíguo é o público? Se te adoram, idolatram, nunca vão evidenciar um erro sequer que cometa. Todas as faltas serão meras expressões humanas. O difícil é chegar lá e ser aceito pela maioria. Não deixemos esse meio caótico moldar quem somos e apagar nossa chama. Expor nosso trabalho é duro, dolorido e nos deixa vulneráveis, mas é a única forma de chegarmos nas pessoas certas, naqueles que vão adorar nos ler e ouvir. Indicação de leitura: Rostvoad, O Último Lampejo, de Walter Coutinho. Agora marcado como um foragido pelas autoridades locais, Arthur J. Allen se encontra preso em uma teia de conspirações e de perigo mortal, tecida pelo nefasto Azaroth. À medida que segredos sombrios vêm à tona, devastando o pouco que restava de sua esperança, o menino percebe que as saídas se fecham ao seu redor, colocando-o em um cerco implacável. No entanto, alianças inesperadas surgem das sombras, oferecendo-lhe um fio de esperança em meio à escuridão. Apoiando-se na força e no legado de seu mestre, Arthur se une aos seus amigos em uma última tentativa de salvar Rostvod. Nesta conclusão épica, o futuro de Rostvod e dos nossos heróis serão decididos. A saga Rostvod chega ao seu clímax avassalador, prometendo um desfecho que ressoará através das eras. Imagem enviada por Walter Coutinho. A imagem mostra uma ilustração com atmosfera sombria e misteriosa. É um corredor interno com paredes em formato de caverna ou catedral gótica, iluminado por tochas com chamas verdes que se alinham dos dois lados de um tapete vermelho central, parcialmente rasgado. Ao fundo, há uma figura escura sentada em um trono imponente, cercado por colunas e esculturas. Um grande lustre preto pendurado no teto completa o cenário dramático, que lembra cenas de castelos medievais ou templos de fantasia. Coluna Crônicas do Mês, de Renata Matias de Lima. Uma história no trem. Numa destas tardes chuvosas, eu tinha um encontro com uma amiga no Centro Cultural São Paulo. Era uma sexta-feira. Dia de relaxar, mas não para aquele rapaz que encontrei. Enquanto eu aguardava o metrô, vi um rapaz franzino e baixinho descer a escada correndo. A pressa dele era tanta que não viu a rolante ao lado. Ao mesmo tempo que ele descia correndo, também olhava o celular. E ainda carregava uma grande bolsa a tiracolo. Passou como um vendaval por mim, apressando o passo, seguiu bem lá para frente, em direção ao primeiro vagão. Até aqui, tudo bem. Quem é que não corre para pegar o metrô? Mas o fato é que o metrô não estava lá, nem dava sinais de estar chegando. Aquele rapaz ausente, longe, aflito estava em todos os lugares, exceto naquela plataforma de metrô. A ansiedade faz isto com a gente. Estamos lá na frente, num lugar que ainda nem sabemos onde fica. Estranho observar a ansiedade do outro. Estamos sempre na primeira fila para observar, mas não queremos ser observados. E quando alguém aponta o dedo para nós, negamos. Eu. Imagina. Se aquele rapaz tivesse a opção de não ser notado, assim o faria. Ninguém quer ser visto assim, tão exposto, tão frágil. Ele não percebia que era observado. Mas era. Parece que quanto mais pressa temos, mais longa é a demora. Voltando ao rapaz, ele mantinha a expressão aflita, tensa e ansiosa. A pressa dele precisou esperar porque o trem ainda não estava lá. E piorou. Ao invés de ele continuar a bater um pé, começou a alternar as batidas nos dois pés e a bufar na plataforma. Algumas pessoas riram dele. Que triste. Rir da dor alheia. Mas alguém riu. O tempo. Você procurou por ele atrás da porta? O trem chegou e já não temos mais tempo para pensar e conversar. É preciso embarcar. O caminho muitas vezes não se sabe, mas é preciso embarcar. Embarquei no mesmo vagão daquele rapaz para acompanhar mais sobre aquela história. Ele se sentou, apanhou o celular e deu alguns comandos. Alguns instantes depois, guardou-o na grande bolsa que carregava, juntou suas mãos ao colo e deu um profundo suspiro. Num lampejo de consciência, ele se deu conta de que, naquele momento, o trem tinha mais força e autonomia que ele. Chegou à minha estação, Vergueiro. Desci. Não pude ver o final daquela história, nem descobrir o porquê da pressa. Só sei que o trem partiu com aquele desconhecido dentro, levando seus anseios para a próxima estação.